Tamo no departure, go 1705 request. Go ahead, 1705. Request maintain heading 240 during 40 miles due to weather. You have clear deviation, go 1705. After deviation, fly a little position. Okay, after deviation is approved, and fly direct to leader position, go 1705. Salvador departure, go on 705. Yes. Our deviation has to be 40 miles ahead, so unable to fly later. Request after deviation fly Irumi. Go 1705 after deviation, clear to fly Dajel position. Okay, after deviation, fly Dajel, thank you very much, go 1705. Go 1705, contact Recife on frequency 133.25, backup 125.1. Okay, contact Recife 13325, backup 1251, go 1705, follow. Papa Romeo, Papa Tango Romeo, 30 táxi, 5, reportando a Papa para ingresso. estabilizado, 3858 da TAM. 3858, complete o procedimento LS X-Ray, chame a torre 118, decimal 95. 3895, obrigado. Boa noite, 3858, estabilizado, longa final 10. Pista 3858, continua a aproximação, reporta baixada travada no externo, que é legal no 0, no 4. Portarei. Vai passar externo, baixar travado 3858. Pista 3858, avistado, link de pouso, pista no zero, vento 210 graus, 039. Livre pouso na 10, Salvador, 3858. Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Não tem a cabeça só mais um minuto, você é autorizado na decolagem. Salvador, gol 2043, pista Eco, autorização Guarulhos. Gol 2043, preparada a Eole da Morte, vai a guarda cópia. Sente guarda. Uno, o 350. Abarro meu, Papatango Romeu, livre decolagem cabeceira, no 7, vento 200 graus, 039. A 3858, taxi Alfa de LED, portão 02. Alfa de LED para 02, 3858. Bom, Papa Tango Romeu, decolador 46, chama controle, 120 decimal 8. 208, Papa Tango Romeu. Controle, boa noite, é o Papa Tango Romeu. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, contato radar na decolagem, via Dael, suba para o nível de voo 380. 380 Dael, Papa Tango Romeu. Eu. Quem? Valeu. Voo 1096, acione a identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste 1014. Via mar, 1014 para 5000, voo 1096. Gol 2043, pronto, cópia? Pronto, cópia, gol 2043. Gol 2043, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pêsulo 10 até Taubaté. Decola da pista 10, faz a decolagem curva direita, na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5160, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360, a Pêsulo 10 até Taubaté. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. O transponder 5160, controle 208, gol 2043. Gol 2043, cotejamento correto, chama pronto no portal 07. Quem vai reportar? Papa Romeu, Papa Tango Romeu, chame Recife em 1-3325, alterna 1251. 3325, confirma a segunda? Secundário 1251. Obrigado, boa noite. Boa noite. Ou 1096, pista para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado, ele é sexuído da pista 10, reposto estabilizado. Atendeu a altitude? Pista para 2000 pés, o gol 1096. Ok, 2000, 1094, ILS é autorizado, gol 1096. Totalizado, LS, gol 1096. Gol 1096, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 95. 118, 95, gol 1096. Salvador é o gol 1973, cliente da Fox, autorização Galeão 320. Gol 1973, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 90, após a decolagem curva à direita, a saída da EL, Leda Irume, após Irume, up em novembro, 857, Monstro. Transponder 5175, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão 360, que a rota decola da 10, faz a saída da EL, Leda Irume, up em 98.7, Mozo. Ah, o transponder 175, contorno Salvador 208. Bora 973, procedimento correto, chama pronto, porção 04. Bora pronto, 04. Nove 300 morreu, mano. Zero 96 no solo ao 05, livre à direita, chama solo 121, décima 1. 1211, obrigado, bom jogo. 09. Gol 1096, táxi Alfa, repassando seu táxi 3, Juliette. Alfa, Antônio Juliette, gol 1096. 3043, está pronto para o pushback também, está no 7. Gol 2043, aguarda para o push. Aguardando, senhor. Tem estimado, hein? 2043, mais 3 minutos. Sim, obrigado. O 2795, boa noite ao controle de Salvador, da Sony identificação, mantém nível de voo 180, reporte ideal de descida, ajuste em Salvador no 014, vou na proa de Bonf para interceptar a chegada. Está autorizado no 07, chama ataque. Autorizado é postar, gol, 043. para o site. 180 Bordo, 3240 Galeão. Gol 2043 autorizado, o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio e Índia, no ponto de espera Torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 4. Autorizado, Pátio e Índia, ponto de espera 2954, gol Salvador, gol 2043, ponto de espera, não, 0 da planta. Gente, gol 2043, mantém o ponto de Gol 2043, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 190 graus, 03. Autorizado, decolar, pista no 0, gol 2043. Salvador, o voo no 933. Voo no 973, está autorizado no 04, chama táxi. Zero 43, decolado Zuno 9, chama controle, 120 decimal 8. 208, gol 2043. Salvador, boa noite, gol 2043, saindo da El. Gol 2043, contato radar, subo para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, gol 2043. Autoriza pro de Batman, pro gol 2043. Parte coordenação. Salvador, o Goro 973, para o táxi 70, 3 horas, 30 alterna na Guarulhos. Goro 973, autorizado o táxi, direito ainda até o ponto de espera. Ponto de espera, Torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 4. 14, 2, 9, 7. Controle Gol 2043, vai ter que voar na proa 240 por 25 minutos que está na formação esquerda. Tente, Gol 2043, está livre de desvio, seu porte é o tempo. Tente, Gol 2043. O 1973, mantenha o ponto de espera. Até o ponto de espera da 10, Gol 973. Voo 973, autorizado a linhar e decolar, pistão no 0, vento 1 no 50 graus, 049. Vento 1 Excelente, ali decola da 10 gol 973. Azul 2795, tá na ideal descida. Azul 2795, controle, desça para 4 mil pés, ajuste 1014, proa de pelo. Ok, 4 mil, proa de pelo, ajuste para 14, azul 2795. Azul 2795 está liberado da restrição de velocidade? Afirmativo. Então, estou processado. 2249, seguida. Na 1-0, 9-7. 7-1, 9-7-3, devido de decolagem. Cabeceiro 1-0, vento 1-5-0, grau 0-3-9. Iniciando 9-7. Tráfego Salvador, muito boa noite, oficial 9-9-7-3, autorização Guarulhos 3-6-0, em da Foxtrot. Federal 9973, prepara a arborelefa e aguarda cópia. O 2043, chama centro Recife em 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, 251, obrigado. Decolada aos 2-6, chama controle no 20 decimal, vai. 208, boa noite. Controle, boa noite, eu vou 1973, subida da Euleda. 1973, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. Direto Leda, gol 1973. Salvador Approach, boa noite, Pascal 0119, descending, Fox, descending, Fox Level 160, via Bomb Arrival. Pascal 0119, clear the Bomb Arrival, descend to 5000 feet to an age 1014. Clear via Bomb Arrival, 5000 feet to an age 1014, Pascal 0119. No 973, pode manter a proa 205 por 20 milhas. Livre de juiz, voo no 973. Tá livre, 973. 973, após Rio Voa Motiva. Após Rio Voa Motiva, 973. Azul 2795, voo Duna 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado, ajuste 1014. Gente, Duna vai reportar estabilizado, Azul 2795. Alô, Salvador, tá? 3858, informação, Fox Trot, atualização, Fortaleza. Tá, 3858, prepara Momo, transição Frontin, número 2, cópia. Momo, Frontin, agora no cópia. Sideral 9973, tá pronto, cópia? Pronto. Sideral 9973, autorizado com fins nível 360 via Upazulu 21. Decola da pista 10 após a decolagem, curva direita na saída Arbor, transição Elefa, transponder 5403, controle 120, decimal 8. Sideral 9973, só confirmando, é com fim. Afirmativo. Cotejamento correto, chama pronto no patch 3. Chama 3858, pronto, cópia? Pronto, cópia 3858. Chama 3858, autorizado, Fortaleza, nível 370, via Upazulu 19, Bangu, após sair conforme rota. Decola da pista no zero, após a decolagem, curva à esquerda, na saída Momo, transição Froti. Transponder 5407, controle 120, decimal 8. Controlador 370 para Fortaleza, via Upazulu 19, Bangu, após conforme rota. Decola da pista no zero, saída Momo, Froti. 5407, transponder, controle 1208. 3258, cotejamento correto, chama pronto no portão 02. Você está pronto. Bono 973, chame Centro Recife em 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, decimal 1, obrigado. Azul 2795 agora no localizador. Azul 2795, cliente, complete a aproximação. Chama torre em 1, 18.95. 295, 95 no localizador. Need 1014, fly heading Duna intersection cleared. IOS X-ray final approach procedure, report established no localizer course. Cleared by direction Duna, heading 2006-04, callback to establish ILS runway 10 X-ray approach, Portugal 019.